E devorem os controles! Vamos começar o 13º podcast dos Devoradores de Controles. Hoje todo mundo já sabe o tema, é Street Fighter Parte 2. Eu sou o Fernando Leira, estou aqui com o Eduardo Rodrigues, ou Du. Fala aí, Du. É, pessoal, a Capcom fez o Yun pro Daigo e ele me tomou um Perfect no Evo. E também com o Dalton Belo. Fala aí, Dalton. E aí, pessoal, na dúvida, escolhe Ken ou Ryu e roça Shoryu. Muito bom, né? Então primeiro vamos aqui a nossa leitura de comentários, cartinhas. Hoje tem bastante coisa pra ler, né? E agora aqui na leitura de cartinhas, comentários e e-mails, vou começar com o Dalton. O Dalton vai abrir o coração dele, vai ler uma cartinha de um amiguinho dele. Lê aí, Dalton. Então, cara, na verdade ele mandou via formulário, né? É o Marcelo Azevedo do Nascimento. Ele, meu amigo de longa data, cara. Ele que me mostrou o Mega Drive pela primeira vez. Ele escreveu o seguinte: e aí, rapaziada dos Devoradores, tudo beleza? E aí, Dalton, beleza? Querendo se referenciar que era meu amigo de longa data. Então, é no mínimo reconfortante ouvir e ler a respeito dos games old school, muito anteriores a essa sombria era coxinha que vivemos. É verdade, cara. O podcast do Street Fighter estava espetacular, estou aguardando ansiosamente a segunda parte. Um adendo vindo do submundo gamer dos anos 90. Na revista Videogame, de sei lá eu quando, uma com o game Avengers para Mega Drive na capa, fornecida por nosso amigo Zé Cartinha, um amigo comum nosso que a gente tinha na época lá. Nessa revista havia um suposto golpe secreto do Guile do Street Fighter 2, onde ele sacava uma metranca e fuzilava o feliz oponente. Eu consegui fazer isso aí, é verdade. É, você conseguiu fazer, né? Consegui. Você é aquele pessoal que jogava na Momonier lá, né? Mas o negócio era tão complexo que os 90 segundos padrão do round não eram suficientes para executar o comando. Outro lance curioso, na série animada Street Fighter Victory, naquela que a gente colocou a introdução do... Então, nessa série o Akuma, ou o Gouki, ou o Capeta mesmo... Ele aparecia nos backgrounds, e é verdade, cara, eu lembro disso daí. Eu lembro também, tem uma hora que o Ryu tá no aeroporto, né, e tipo, o Akuma tá lá no fundo. Lá. Ah, é mesmo, ele passa tipo, mas meio que desapercebido, né. Onde tá o Ollie, mano. É, exatamente. Ele fala, lembro de um episódio específico que ele aparecia em um aeroporto, olha aí, que vocês estão falando é verdade. Depois que vi a primeira vez, ficava caçando ele pelos episódios. Nessa série rola um anacronismo, ele fala que a idade da Kami tá errada e tal... E aí depois ele faz um comentário sobre o comando do Hadouken, né? Que virou padrão para as magias aforas. Aí ele fala que a exceção, a gente inclusive vai comentar, é no Street Fighter vs Marvel, onde o Hadouken da Sakura é um anti-aéreo. Sai meio na diagonal, assim. É verdade. E o comando é meia lua para trás. Se você der o Hadouken normal para frente, ela dá o chamado Shoryuken, o Shouken dela, que pega 20 vezes lá. É isso aí, galera. Parabéns pelo site. Aquele abraço. E depois ele me desafia aqui para um contra no Super Street Fighter 4. Olha só. Então agora o Eduardo também vai ler um comentário, vai ler alguma coisa ali, Edu. Joga uma carta pra cima aí, Dalton. Joga lá. Opa. Peguei a carta aqui. É do Lisandro Lopes Paiva. Olha só, hein. Ele já começa fazendo gracinha com a gente. Tá? Olá, comedores de controles. Aqui quem está falando é o Lisandro Lopes Paiva, de Manaus, Amazonas. A salva de palmas pra Amazonas. Oh. Aê! O cara joga com boto cor-de-rosa, mano. O cara que é isso, muito... cara? Você gosta quando os caras ficam colocando blanca lá no Brasil do Street Fighter? Da hora. Cara, então, deixa eu continuar aqui. Eu vim comentar o podcast de Street Fighter. Ouço o podcast desde a quinta edição e conheci no iTunes Stories. Olha. Eu acho. Ouço vários podcasts de games e, sem dúvida, o formato do podcast de vocês é um dos melhores. É complicado quando somente uma ou duas pessoas falam. Diferentemente de outros podcasts, vocês todos falam de forma bastante balanceada, que fica bastante bom. Mas o Dalton fala mais, cara, tem uma estatística. O Dalton fala um pouquinho mais, né? Não falo nada, não. O Data Dalton aí constatou que o Dalton fala mais. Falo não, cara. Eu vou explicar isso aí. É que depende do assunto, né, galera? Tipo, tem os assuntos que eu sei mais, o Lira sabe mais, o Dalton sabe mais. E aí... quem sabe mais acaba falando mais, né? Normal. Sobre o referido podcast, o Street Fighter foi uma bolada de mestre deixar o Street Fighter 4 para um podcast sozinho. Na verdade, não vai ficar só Street Fighter 4 sozinho, né? Vai ter alguns outros jogos também. Isso porque a geração PS2 ganhou muito por conhecer tudo que veio antes. O meu preferido é Street Fighter 2 também. É que acho que a gente falou, alguém falou aí que o preferido era o Street Fighter 2, né? Quem foi? Acho que você mesmo, hein, Vira? Mas é o melhor, cara. É o mais lendário, né? O mais carismático. Não, é o mais legal. Aí já há controvérsia, né? Mas é o mais legal. O 4 é o mais chato. Ai. Acho que aquele anime do Street Fighter que passava no SBT, a melhor coisa que saiu da série, tirando os jogos, claro. Eu também gostava muito daquele anime. A gente falou bastante dele. Né? Apesar de não ser tão canônico assim, era bem legal, né? Era bem legal. Enfim, é isso mesmo. Além de vocês, eu ouço mais de 30 podcasts. Ô, louco, hein? Cara, é um podcaster nato, né, velho? Podcaster nato. Profissão podcaster, né? Não, profissão ouvinte, né, cara? Nossa, profissão ouvinte. Se o cara ouve 30 podcasts e elogia o nosso, quer dizer que o nosso formato é bom mesmo, né? E ele até falou que é de outros assuntos, né? E que ele não é muito de mandar feedback pra podcast. Mas ele falou que como gostou muito desse episódio, ele acabou mandando um comentário dele sobre esse episódio. E aí ele fez alguns pedidos também, né? Ele queria que a gente fizesse um podcast sobre MMO. Bom, é um tema que eu não gosto muito, mas a gente pode ver pro futuro. Ninguém joga muito MMO aqui, né? Mas acho que, pelo menos, eu já joguei MMO. Você já jogou? Joguei também, mas é que eu acho que o MMO, ele te toma muito tempo e você acaba não conseguindo jogar outros jogos. Eu gosto de jogar muitos jogos diferentes. É verdade. E também ele falou um podcast também sobre RPGs antigos, tipo Final Fantasy, Chrono Trigger, e aí sim, aí eu concordo completamente. Hein? Mas aí é uma responsa, hein? Caramba. É uma responsa, mas a gente vai fazer mais pra frente. É uma responsa épica, mano. E é isso daí o e-mail dele. Ele fez uma piadinha, né? Que ele mandou uns PS aqui, né? PS1 foi o do MMO, PS2 foi o do RPGs clássicos e o PS3. Roda tudo menos jogos de PS2. Ah, engraçadão. Então, valeu, Lisandro aí. Muito obrigado, a gente ouvido. Saber que a gente. Escutam a gente nos confins desse nosso Brasil aí. Embora confins talvez ele não goste muito de ouvir falar que o lugar onde ele mora é o confim do Brasil, né? Mas. Deve odiar isso daí, cara. Deve odiar isso aí. Um abraço aí pro Lisandro e pra todo mundo de Manaus. Então agora eu vou ler o último comentário, o comentário do Kleber. Antes de ler o comentário do Kleber, o Kleber era um cara meio épico, né? Ele comentou todos os posts do blog, né? Exatamente. Ele é um cara épico, ele merece uma menção honrosa aí ao Kleber. Merece uma salva de palmas também, hein? Uma salva de palmas, vamos lá. O Kleber é o cara dos comentários. Ó, ele comentou em post que nem a gente comentou, cara. É verdade. Andou muito bem, cara. Ele comentou mais do que a gente no nosso próprio blog, cara. Que triste, mas é legal. Valeu, Kleber. Aí, continue assim. Continue comentando, cara. E manda e-mail, né, Kleber? Pô, só não comenta, manda e-mail também. Vou ler o comentário dele aqui, ó. Muito bom o cast, pessoal. Continue assim, com esse formato, e de vez em quando, se possível, chame alguém de outros podcasts para participar. Se possível, a galera aí fica mais divertido o podcast, beleza? Então, a gente não tem tanta fama, nem tanto networking assim com o pessoal de outros podcasts para convidar. A gente tenta convidar todos os nossos colaboradores, né? De vez em quando eles vêm, de vez em quando eles não aparecem. Quer dizer, de vez em quando eles vêm. E na maioria das vezes eles não aparecem, né? De vez em quando a internet dos caras cai, aí não pode usar. Vamos fazer uma menção honrosa aí ao Renan, que o Renan deveria ter participado aqui desse podcast. Ele tá tentando participar desde sempre. Desde sempre. Mas não conseguiu ainda, né? A gente vai fazer um podcast especial Renan Pinheiro. Exatamente. O tema vai ser só o Renan, porque ele não consegue gravar nenhum, cara. Aí ele vai falar o que ele quiser, cara. Ele vai contar a história da vida dele, vai fazer o que ele quiser. E ele é um colaborador assíduo, né? Ele coloca lá os jogos da semana, cara. Toda semana ele coloca lá os lançamentos da semana pra todas as plataformas, hein? Realmente. É um cara aí que sempre comenta, sempre faz post, mais que o Dalton. Mais que o Lira também. Mas o Lira, ele cuida do site. É. Junto com o Du. Falou igual Pelé agora, né? É, o Lira tá cuidando do site, entende? O Lira cuida do site, ele... Vocês não veem, cara, meu trabalho, né, velho? Meu trabalho é um por trás, é um back-end, cara. Entendeu? Mas tudo bem, vamos continuar e vamos pro podcast, né? Alguém quer fazer uma menção honrosa, alguma coisa? Não, acho que já... Não, vamos pra roçação de controle logo. Roçação de controle. Ou pro top de 5. Nossa, agora a gente vai... Então, antes de mais nada, antes de começar o podcast, a gente vai fazer um top de 5 jogos que o Dalton não terminou. Mas ele terminou... Eu tenho certeza que ele não terminou mais de 5. Mas a gente vai falar só 5 agora. Vamos lá. Round 1. Shadow of the Colossus. É, que meu memory card deu pau, aí eu perdi o save game. Round 2. Sonic 2. Cara, aquele Metal Sonic é muito difícil mesmo, sabe? Round 3. Rock do Master System. É que eu pulava os treinos, aí o Ivan Drago tava meio marombado lá, não consegui ganhar. Round 4. Castlevania Symphony of the Night. Não, pera aí, isso é meio injusto. Eu terminei, só que faltou o castelo invertido. Round 5. Double Dragon 3. Pô, meu caro, velho, cada personagem só tinha uma vida. Você morria com o Billy, era a vida. Acabou, não dava. E agora aqui no podcast, Street Fighter Parte 2, eba! Então, antes de mais nada, a gente vai falar sobre o Evo, que é um campeonato aí mundial de jogos de luta, que eu popularmente eu vou dar um apelidinho pra ele de campeonato de artes marciais de videogames, que o Eduardo não gostou, mas é um apelido muito legal. Falei de alguma coisa do Evo. Então, todo mundo que gosta aí, né, de Street Fighter deve ter acompanhado o Evo, né, cara, que é o maior evento que tem de jogos de luta. E eu tenho alguns comentários pra fazer sobre ele, né? Um deles, que acho que todo mundo viu e todo mundo comentou, foi que o Daigo tomou um Perfect, né, cara? Ele tomou um Perfect. A Capcom criou o Yun pro Daigo, né, cara? Ele mudou do Ryu pro Yun e aí tomou um Perfect. Outra coisa é que o cara que ganhou, o Fudo, o japonês lá, ele parece o Harry Potter, né, cara? Vocês viram isso daí? Você viu, Dalton? Harry Potter do Japão, né, cara? Da cara, parece, né? O Harry Potter, cara. Uma cara rosadinha, assim, um óculinho. Sem muita firmeza, sem muita firmeza, por sinal. Mas sem muita firmeza. E tinha um gordinho folgado também lá, o Ponko, né? É folgado, mas ele foi o cara que deu o Perfect no Daigo, né, cara? Com o 7. Coisa que até hoje ninguém acho que tinha conseguido fazer, né, cara? E... Mas esse campeonato aí, cara, é que assim, é que nem o Daigo, né, o Daigo Mehara, pra quem não lembra, é o mesmo cara que, quem viu o vídeo no podcast passado, é o mesmo cara que deu aquela sequência de parries na Chun-Li, né, que tava sendo controlada pelo Justin Wong, e todo o campeonato ele participa e leva, cara, esse daí foi um maior vexame, porque a equipe Mad Catz, que era que ele participava, né, que era ele, o Mago e o Tokido, né, ninguém levou nada, cara, quem acabou levando foi esse Fudo aí, que o Eduardo falou. E vice foi um tal de Latif, que era um americano, né? Que, na minha opinião, merecia ter ganho, né? É, ele jogava de Viper, né? Uhum. E jogou bem pra caramba, mas difícil ganhar daquele Feilong ali, cara. Assim, foi legal o torneio, né? É legal assistir. Transmitido via stream, certinho, sem lag. E, cara, e é emocionante, assim, assistir as lutas é tão legal quanto jogar, cara. É muito interessante mesmo. E você acompanha alguma coisa, Lira, do Evo? No. A gente não, nós não fomos apresentados ainda. Não, eu mentira. Eu tinha visto os negócios na internet, só que eu não me interessei por isso daí. Campeonato de artes marciais de videogames aí, eu não curto, não, cara. Mas agora eu vou fazer a defesa do Daigo, cara. A gente espera, acho que, muito do cara. Tipo, porra, o cara chegou nas quartas de final lá do torneio, cara. Só tem cara bom ali, né? E tipo, aí. Não, pra ele não serve menos do que ser campeão, né? Tipo, se o cara não for campeão... É que nem Brasil na Copa, né, velho? É, o cara tem o mínimo, a obrigação mínima é ser campeão, senão tá ruim demais, né? Tipo, é a cobrança é meio isso, pesada, né? E o... Ia falar, o Daigo, ele jogava de Ryu nas versões anteriores de Super Street Fighter. Na Arcade Edition, ele mudou pro Yun, que nem o Eduardo falou, né? E parece que a Capcom fez Yun pra ele. E agora vai rolar um update aí no final desse ano aí que vai dar uma capada no Yun aí. Eu quero ver se ele volta pro Ryu, cara. O famoso nerf, né? Vai tirar um pouco de poder do personagem. Muito bom, né, cara? Campeonato mó legal, cara. Todo mundo acompanhou, menos eu. E, enfim, vamos falar do que importa, cara. Não é campeonato, não é nada. Já vai falar aqui do Street Fighter 4. Isso, Street Fighter 4. Depois de 100 anos, a Capcom lançou um jogo de Street Fighter aí, Street Fighter 4. Antes de mais nada, antes do Eduardo dar uns dados técnicos aí do Street Fighter 4, vou explicar uma coisa. Vocês não sabiam, mas eu expliquei pra vocês antes do podcast. O Street Fighter 4, ele é o... Na cronologia do Street Fighter, ele é o penúltimo jogo, né? Penúltimo que, assim, o 3 vem depois do 4 na história, na cronologia. Pra quem joga, um pouco se importa, né? Mas isso é a verdade. Na história, o 4 é antes do 3. Enfim, mas agora o Eduardo vai dar uns dados técnicos, aí depois eu explico mais um pouco da história. Fala aí, Edu. Então, a data de lançamento, como já é de costume a gente falar, né, dos jogos que a gente comenta, foi lançado em 2008 para arcade e aí para os consoles saiu em 2009. Uma coisa do Street Fighter 4 que acho que tornou ele tão popular assim foi que todos os personagens clássicos voltaram, né? A galera tinha muita saudade, né, cara? Acho que do Blanca, do Dalsim, que foram caras que ficaram totalmente fora do Street Fighter 3, né? E voltou todo mundo mesmo, Zangief, Vega, Sagat, Balrog, voltou todos os originais da Street Fighter 2 Champions Edition, tinha todo mundo, todos os 12 personagens, né? E a gente teve alguns novos também, né? Teve o Abel, teve a Viper, teve o Rufus e teve o El Forte, né? Quatro personagens novos. E tem alguns personagens que eles podem ser liberados conforme você vai progredindo no jogo também. Que você consegue liberar o último chefe, né, que é o Seth. Você consegue liberar o Gouken, que é um personagem secreto mesmo. Você só consegue enfrentar ele se você cumprir alguns requisitos do jogo lá. Tipo, vencer algumas lutas de Perfect. Eu não lembro exatamente agora o que é. Aplicar Ultra Combo Finish em não sei quantos rounds. Aí você consegue enfrentar ele. E se você fizer isso sem perder nenhum continue, você consegue selecionar ele depois. A mesma coisa pro Akuma também. O Akuma também é selecionável dessa forma. A gente tem o Dan também, que pode ser liberado, tem o Fei Long, a Sakura, a Kami, o Gen e a Rose. A Rose não sabia. Tem a Rose também. E o que eu acho assim do Street Fighter 4, cara, acho que é o jogo de luta que tava todo mundo esperando. Tipo, voltou a mecânica de jogo 2D, que todo mundo gosta. Aliás, nem saiu dela, né? O Street Fighter 3 era 2D também. Só que eles colocaram o 3D junto. Elementos, né? 3D, né? Isso, elementos 3D na jogabilidade. É o jogo que todo mundo esperava. Voltou aos bons tempos do jogo de luta, né? Você vê que depois do Street Fighter 4, um monte de jogo de luta começou a voltar, cara. Mortal Kombat, o próprio Marvel vs. Capcom. Agora vai sair Street Fighter vs. Tekken. The King of Fighters novo vai sair. Parece que voltou aos bons tempos dos jogos de luta. Eba, muito legal. Agora o Dalton vai falar mais algumas coisinhas do Street Fighter 4 aí. Então, que nem o Eduardo falou, gráficos 3D, jogabilidade 2D, né? Tipo, bastante fiel ao tradicional, mas com o uso dos recursos desses novos hardware dos consoles e tal, né? Aí nós já tínhamos o Ultra Combo, né? Que era uma barra que enchia só quando se apanhava. E o Super, que enchia quando se apanhava, defendia, fazia qualquer coisa. O Ultra Combo, óbvio, que era tipo um golpe, era uma sequência, um golpe mais forte, né? De cada personagem tinha. Enquanto que o Super era uma versão mais fraquinha, né? E você tinha os golpes X, que eram os golpes que usavam o poder da barra de Super pra sair. E eram versões melhoradas dos golpes normais, tipo um Hadouken X era de fogo, ou um Shoryuken X era de fogo. Isso inclusive já tinha na Street Fighter 3, né? Isso. Aí você tinha... E agora um recurso, eles tiraram, né, aquele esquema de parry, mas puseram o Fox Attack, né? O Fox Attack, que é? Na verdade, o criador, que é o Yoshinori Ono lá, é esse o nome mesmo, Eduardo? Desculpa. Isso, Yoshinori Ono. Yoshinori Ono, isso. Ele falou que ele queria que existisse uma maneira de você conseguir se aproximar do seu oponente sem precisar pular em cima dele, entendeu? Aí ele criou o Focus Attack por conta disso. E o Focus Attack, ele é um tipo de ataque que ele deixa... Ele tem um tempo de carga. E quanto mais tempo você carrega, mais fácil ele quebrar a defesa do oponente, né? E ele é um golpe assim que você tem que dar meio de perto. Se alguém te atingir durante o carregamento do Focus Attack, você tem um hit livre, né? Você não toma um hit. Só se alguém te acertar outro hit, aí você perde o Focus Attack. Só que se você acertar, você quebra a defesa do cara e o cara fica aberto pra combo, né? Só uma observação nisso daí, todo personagem tem um golpe, ou mais de um específico, que quebra o Focus Attack no primeiro hit, né? Aí não adianta você tá carregando o Focus, que você não vai absorver o primeiro hit. Isso, bem verdade, são os golpes que eles falam que é Armor Breaking, né? Eles conseguem quebrar e você escuta um barulho de vidro quebrando quando usam ele, assim, e acertam. E você tem o que uma coisa que é muito usada pelos jogadores mais técnicos, né? Que é o Focus Attack Dash Cancel. Que na verdade é um lance de você dar um Focus Attack e você sair, você dá, usando um dash, que é a corridinha do personagem, que é dois toques pra frente e dois toques pra trás, e você sair do Focus Attack livre para outras ações também, surpreendendo o seu oponente. Inclusive o lance de cancelar os golpes, né? Você consegue usar isso aí para cancelar o Shoryuken durante a execução, cara. Ele só dá o comecinho do Shoryuken, já sai e você tá livre pra continuar executando o seu combo, entendeu? Também do Street Fighter 3. Também, isso é do Street Fighter 3. Isso é muito utilizado pra... Não, o Focus Cancel, não. É um pouco diferente. Você tem cancela super o ataque. Mas você cancela dando outro, né? Agora nesse daí, não. Tipo, você começa a dar um Shoryuken... E aí você faz esse Focus Cancel, aí o seu personagem dá um dash que você fica livre pra fazer qualquer coisa. Inclusive você pode dar um Shoryuken, o cara sobe, você dá um Metsu Hadouken no cara, vai catar o cara quando ele estiver caindo, por exemplo. Ele dá o Shoryuken, ele nem chega a sair do chão, né? Ele só o cara que sobe. Só o cara que sobe. Mas isso daí, assim, pede uma perícia, uma velocidade, assim, um pouco acima da média, assim, a galera que costuma usar isso aí com frequência, porque já tem uma vivência maior no Street Fighter, no Street Fighter 4, né? E só que era um jogo meio desbalanceado, cara, o Street Fighter 4, assim. Tanto que o Sagat e o 7 eram os mais apelões do jogo, assim. O 7 liderava todos os rankings de melhores jogadores, assim. Ele quase não tinha fraqueza e batia forte e fácil, assim. O Sagat também. Isso é verdade, Sagat, mas o próprio Street Fighter 4 teve um patch depois que melhorou um pouco, né? Mas o Sagat é o cara, velho. Tiger Robocop, mano. Enfim. Esse aí é o Street Fighter 4, né? Agora já é falar do Super Street Fighter 4, um jogo bem bacana. Que eu até ajudei meu amigo Eduardo a ganhar uns troféus na PSN aí. O Eduardo vai falar. Fala aí do Super Street Fighter 4. 10 wins consecutivos no meu amigo Lira. Mas acontece, cara, acontece. É assim mesmo. Então, aí ele foi lançado um ano depois, né? Foi lançado em 2010. E ele tinha todos os personagens que tinha na versão anterior, né? E teve o retorno de alguns outros personagens clássicos, que foi o DJ, o T-Hawk, o Adam, também conhecido como Adão pelo Dalton, né? Aí tem o Cold, né? O Cold é o meu personagem preferido do Super Street Fighter 4, jogo bastante com ele. Aí tem o Guy. O Guy é o do Dalton, né? A gente costuma... Toda vez que a gente joga lá, os caras chamam de duelo Final Fight, mas... É o clássico Final Fight. Sempre fala a mesma coisa, cara. Os caras nem julgam de falar isso, mas tudo bem, né? Não, calma aí. É o vermelhinho contra o branquinho, né? Que é o... Só que pode estar com a roupa de presidiário. É, né? Então, listrada, eu acho que os caras deveriam lançar um patch com a roupa original e sem a algema do COD, mas tudo bem. Vou mandar a sugestão lá pra Capcom. Aí a gente tem também o Dudley, né? Que é aquele boxeador que tinha na Street Fighter 3. A Ibuki e a Makoto. Todos os Street Fighter 3, esses três últimos que eu falei. E ainda tem dois personagens novos, né? Que é a Juri e o Rakan, né, cara? O Rakan carniça, lixão, né, velho? Lixão, né? Inútil, fizeram um patch e ficou inútil e vão lançar um patch e ele vai continuar inútil, cara. Desculpa, cara, do jogador de Rakan. Outro dia um amigo nosso aí, o Adson Castro, ele me recomendou uns vídeos aí do melhor cara do mundo de Rakan, né, cara? Eu assisti a luta do cara, pensei que ia ser foda, né? Nossa, que lixo, cara. Eu falei, nossa, se o melhor cara do mundo é assim, eu falei assim, eu não vou nem me arriscar, né? Aí continuando no Super Street Fighter 4, a jogabilidade foi mantida. É igual a do jogo anterior. Uma diferença que tem no jogo é que cada personagem agora tem 2 ultra combos ao invés de 1. E você pode selecionar qual você vai usar no começo da luta, né? Não dá pra usar os dois... numa mesma luta, você tem que escolher qual que você vai usar. Então, também na Super Street Fighter 4 a gente teve vários ajustes de balanceamento, né? Agora o Sagat não é mais invencível. Aliás, assim, poucas pessoas se atrevem a jogar com o Sagat agora. Não é que ele tá ruim, ele só tá normal, né? Tanto que o Mago joga com ele. Ele joga com o Feilong e com o Sagat. E depois o Super Street Fighter 4 meio que perdeu o sentido dos caras continuarem jogando Street Fighter 4, entendeu? O Super Street Fighter 4, você vê que ele é superior, assim, em termos de várias coisas. Pra começar, o fato de ter 2 ultras, né? E ajustes de balanceamento, principalmente por causa do balanceamento, né? O próprio set que eu falei, ele toma bem mais dano e o dano de alguns golpes dele foi diminuído. Isso é só um exemplo do que é um ajuste de balanceamento radical, né? Tanto que pro cara jogar de 7 hoje em dia, ele tem que ter muita coragem, assim, e não pode parar de bater, né? Senão... Inclusive o cara que deu o perfect no Daigo deu o perfect de 7, né, cara? O cara não parou de bater um segundo, cara. Porque ele sabe que se ele começar a apanhar, ele vai morrer muito fácil, entendeu? E a própria Super Street Fighter 4, eu acho que isso já existia na Street Fighter 4 também, aliás, já existia. Que é o lance, assim, que você tem personagens que resistem mais ao fato de ficar tonto ou não. Você tem personagem que perde mais vida que o outro, você tem personagens que batem mais forte que outros, tal, e isso daí é um elemento que sempre adicionou a um lance mais estratégico no jogo, né? Ao contrário das versões anteriores de Street Fighter, né? Outra coisa também é que os Ultra Combos nem sempre o benefício dos Ultra Combos é só tirar vida, entendeu? Você tem Ultra Combo que é mais fácil de acertar que o outro, você tem Ultra Combos que dão um alto número de stun, né, que são capazes quase de tontear o adversário para você continuar dando combo e etc. Também mais um elemento estratégico, né? Então, acho que por essas e por outras, cara, não tem mais porque as pessoas jogarem Street Fighter 4, entendeu? Mas dentro disso aí que o Dalton falou de balanceamento e tal, de personagem que fica tonto mais rápido, outros menos rápido, isso tudo é uma forma de balancear o jogo, né? Você tentar deixar um personagem que é pior ter alguma outra vantagem, mas por mais que os caras façam, cara, não tem jeito, tem personagem que é melhor que os outros, não tem como deixar equilibrado o jogo. Isso é verdade. Você vê bem num torneio desse Evo, por exemplo, você vê que quando vai afunilando ali, cara, os caras só pegam os mesmos personagens, não tem variação. Ninguém arrisca pegar um Blanca lá na fase final. Não tem, você não vai ver um COD, um Guy. Não tem isso, cara. Cara, você vai ver. Vamos só. Vários e uns, né? Sem ser preconceituoso, você vai ter quem. Se bem que não teve quem, cara. Nem não Ryu, teve quem na final. Nem Ryu, que eu achei mó absurdo, cara. Nem Ryu teve. Teve acho que até as quartas, se não me engano. Aquele Alex veio lá. Teve um monte de Ryu, né? Um monte de Yun, desculpa. Quem quase. É verdade que quem eu quase não vi, cara. Mas eu vi um monte de Ryu, vi um monte de Yun. Eu vi Feilong tinha bastante. Viper tinha bastante. Toda hora você viu uma luta de Feilong e Viper e você achava que era a mesma luta, cara. Engraçado. Tanto que o vencedor do torneio foi um Feilong em cima de uma Viper, né? Em cima de uma Viper, exatamente. E mais um detalhe, assim, que no Super Street Fighter 4 e também no Street Fighter 4, cara, os Ultras, eles são um show à parte, cara. Tanto que a gente vai colocar um link aí, porque... Os caras capricham nos efeitos cinemáticos dos Ultras, assim, cara. Tipo, tem Ultra que é mais legal que o outro, mas todos eles, assim, dão um... Tipo, é bem legal de se ver, assim, cara. Muito bom, né, cara? Vamos continuar aqui. É que, assim, na história não tem diferença nenhuma do Street Fighter 4, do Super Street Fighter. Só no Arcade Edition que ele vai ter uma diferençazinha, assim, que é paralelo na história, mas tudo bem. Vamos falar aqui do Street Fighter 4 Arcade Edition. Acho que foi nesse aí que eu perdi pro Du, não foi, Du? Que eu tomei uma piaba nesse, foi nesse daí já, né? É quase a mesma coisa, né, cara? Esse é o Super Street Fighter Arcade Edition. Acho que foi nesse, sim. Foi nesse aí, né? Foi. Que triste, né? Então, fala alguma coisa do Arcade Edition aí. Então, esse foi lançado um ano depois do Super Street Fighter 4, esse ano mesmo, em 2011. E ele foi disponibilizado primeiro via DLC, né? Um DLC do próprio Super Street Fighter 4. E aí depois eles lançaram uma versão com disco também, mas que é a mesma coisa. Só um adendo aí, cara, o Street Fighter 4 era um jogo e Super Street Fighter 4 você tinha que comprar outro jogo, cara. Exatamente. Eram dois jogos totalmente diferentes, entendeu? Aí, primeira vez que eles lançaram como DLC foi esse Arcade Edition, entendeu? Tipo, então, mas assim, nem é justo falar que o Super Street Fighter 4 deveria ser lançado como DLC do Street Fighter 4. É outro jogo mesmo, cara. Agora, eles fizeram uma boa jogada em lançar o Arcade Edition dessa forma, né, cara? Porque o Arcade Edition não trouxe nenhuma alteração na jogabilidade do jogo, ele só trouxe personagens novos, só isso. E mexeu em alguma coisa do jogo também, que o Dalton vai falar mais pra frente. Quem que a gente tem de novo aí? A gente tem o Yun e o Yan, né? O Yun foi feito pro Daigo, né? Não, mas o Yun é um cara do Street Fighter 3, mas tudo bem. Né? Isso. Tanto o Yun quanto o Yan são personagens do Street Fighter 3. Tem o Oni, né? Que é o Akuma mais endemoniado ainda. Alguém sabe a história do Oni? Eu não sei. É o capeta em pessoa, cara. É o Oni Akuma, né? O capeta demônio, né? Que ele fica tendo até os fogos azul, né, em volta dele. Exatamente. Assim. Oitão, cara. E eu nunca vi na série, acho que é a primeira aparição. Se algum ouvinte aí souber de alguma outra aparição em anime, em jogo, outro jogo, fala pra gente. Não aparece. Sabe. E... Não aparece, no anime não aparece. Mas sempre tem um ouvinte aí que... Ah, eu não aparece, eu lanço episódio, desafio. Vi no episódio 4, lá no fundo, do lado direito. Não, eu lanço o desafio, cara. Quem aparecer com anime que esse cara aparece, eu faço alguma coisa aí. Beleza. E a gente tem também o Evil Ryu. Né? E aí tem algumas frescurinhas que eles colocaram, algumas mudanças no sistema de replay, que você tem um canal de elite lá pra você ver os melhores jogadores lutando e ver se aprende alguma coisa, né? Eu vou assistir esses negócios aí pra me ganhar Dudu, cara. O Dalton deve ser fácil, cara. Eu nunca joguei contra o Dalton, deve ser fácil. E tem um achievement que você ganha de ficar assistindo replay, cara. Nossa. É verdade, você assistir 30 replays, você ganha um troféu lá na PSN ou na live, né? Você ganhou um joia, né, cara? Ganhou um joinha. E esse Street Fighter Arcade Edition, né, é o que tá todo mundo jogando agora. Inclusive, dá pra você, quando você tá online lá no Super, dá pra você deixar ambos liberados. Você consegue jogar com pessoas que estão ainda com o Super e com pessoas que estão usando o Arcade Edition, né? Mas aí tem que baixar um patchzinho lá pro Super Street Fighter 4, mesmo sem comprar, pra poder conseguir jogar com quem já tem o Arcade Edition, né? Então deve dar uma. Dá pra se dar uma hackeada no Street Fighter 4, hein, mano? Bom, nunca ouvi falar ninguém de que tenha conseguido, mas. Ah, deve dar, hein, cara. Mas sempre tudo é possível, né, cara? Nesse mundo aí das redes do videogame. Exatamente. E o que tudo indica, esse Super Street Fighter Arcade Edition é a versão definitiva do Street Fighter 4, né? O que vocês acham? Vocês acham que vai lançar mais algum ainda dessa série ou vocês acham que acabou aí essa série? Acabou, só Street acabou Fighter aí. 5 agora. Eu acho não, acabou, que... Acabou. Acabou, né, cara? Acabou e no máximo agora vai lançar mais uns patch. Inclusive já anunciaram um patch, né? Que vai fazer mais umas mudanças de balanceamento. Inclusive vão dar uma capada no Yun, né? Ah, é verdade. Vão lançar um patch aí no final do ano pra... Mas é só balanceamento, não tem nada... Isso aí fizeram no 4 também. Isso aí é normal, todo jogo tem patch hoje em dia, todo né? Todo jogo vai ter, né? Então hoje a... Todo jogo tem patch. Só continuando a falar aí, o Evil Ryu, pra quem não viu, não vai ver, parece um Ryu meio Akuma, assim, cara. Parece que ele foi infectado pelo Dark Hadou, né? Que é aquela energia que o Akuma sucumbiu faz tempo. E assim, ele tem bastante golpe semelhante ao Akuma, inclusive aquela magia de fogo carregada. A única coisa que eu reparei, até o Ultra dele, né? Ou, aliás, o Super, né, dele, ele é bem parecido com o Ultra do Akuma, que ele pega o cara e... A tela fica o vulgo especial secreto, né? A tela daquela especial secreto, né? Então, a tela daquela escurecida, você vê um monte de pancada e depois ele fica em pé ao lado, assim. E assim, ele também tem as mesmas fraquezas do Akuma. Uma coisa que eu não vi ele fazer é dar magia no alto, né? O Evil Ryu não consegue fazer isso. Mas não que faça falta também, né? Também mas mas quem dá magia no alto, o Akuma... Ah, o Akuma normal dá magia no alto. É que tem o Akuma mais forte, que ele dá duas magias no alto. Esse magia daí, no alto é uma coisa muito avançada, hein, cara? Nem o Gouken, que é o irmão mais velho do Akuma, consegue dar magia no alto, hein, cara? Ele consegue dar duas ainda, quando ele dá o Shin Akuma, ele consegue dar duas, assim, duas magias. É verdade, cara, e assim, é, também, como eu falei, as mudanças de balanceamento, até alguns comandos de Ultra, cara, eles foram mudados, alguns comandos que o Ultra era dos... É tipo aqueles Ultra que você dá 720 graus, né, duas giradas completas, que nem o Ultra do Zangief, né. Tinha alguns personagens que, cuja execução do Ultra era assim, que deixou de ser, agora é mais fácil de dar. É, e alguns golpes também mudaram, é, tipo... Do Balrog, se eu não me engano, né? Do Balrog, acho que o de Honda também. E o do Bison, se eu não me engano, também. É, alguns golpes também mudaram, que nem... Eu sei porque eu jogo com o Gaia, a cotovelada dele pegava duas, uma vez, agora pega duas vezes e te deixa numa vantagem até. Você tem... golpes que dão mais que dão mais dano, outros dão menos, etc. E aí, cara, se a gente for começar a entrar nisso daí, a gente vai começar a entrar naquela questão técnica avançadíssima do Super Street Fighter, que já começa a falar em frames, cara, sabe? Os frames dos golpes, é o tempo que leva para um golpe se iniciar, o tempo que ele fica ativo e o tempo de recuperação, né? Com o tempo de recovery. Aí você tem o startup do golpe, você tem o recovery do golpe, e etc, etc. Outros termos que nosso hitbox, amigo... né? Hitbox do golpe. Hitbox do golpe. Eu vou até deixar uma recomendação, vou colocar o link lá no site, para quem quiser entender melhor como que funciona esse... Toda essa mecânica do Street Fighter tem um site, né? Que é o Vesper Arcade, né? Lá a pessoa consegue aprender todas essas coisas técnicas do Street Fighter e ela começa a jogar melhor aprendendo isso daí. É, galera, assim, se a gente for começar a entrar nisso daí, esse cast não vai ter fim, né? Porque tem, até hoje tem discussões eternas sobre o terceiro frame do golpe do Yun, assim, sabe? Então, isso é um assunto que a gente deixa mais lá pro nosso amigo Adson Castro, né? Especialista um pouco mais avançado em Street Fighter aí. A gente deixa pra esse pessoal aí. Um dia talvez a gente chegue lá, né? Muito bom, né? Então, a gente acabou aqui, né? A história do Street Fighter 4. Aí, antes de começar a falar das outras versões aí... gambilísticas, né? Do Street Fighter aí. Umas versões boas, outras horríveis, outras péssimas, outras muito legais. Só pra finalizar a história do Street Fighter, eu vou contar a história do Street Fighter pra vocês. Agora vocês estão obrigados a ouvir a história do Street Fighter. Vocês concordam? Dalton? Opa, guarda. Manda bala, opa, manda bala. Vocês vão ouvir a história do Street Fighter, cara. Vocês jogaram não, né? Vocês viram o vídeo do Street Fighter 1, né? Viram o vídeo, né? Não. Vocês não viram o vídeo? Do jogo? É. Claro, claro. Opa, gente morrendo no Shoryuken. Opa, no Shoryuken isso. Só. Opa. Vocês sabem, né, que assim, o Ryu ganhou do Sagat, né? Sim. Não, mentira, o Ryu perdeu do Sagat, cara. O quê? O Ryu perdeu do Sagat. Porque assim, na luta contra o Sagat, o Ryu perde. Aí o que acontece? Ele perde assim, né, ele é derrotado pelo Sagat, só que assim, ele tem a busca do Ryu por mais força, sempre mais força, e ele meio que sucumbe por alguns instantes, assim, à força do Dark Hadou. Ele fica na tela do Continuo, né? Aí o cara bota mais uma ficha e escolhe o Evil Ryu, né? É o Evil Ryu. Aí sim que ele dá um Shoryuken no Sagat e arregaça o Sagat. Acaba ele foi com a vida dele. Ponto do mais forte, né, cara? Ah, então, por isso aí o Ryu ganhou, né? Que, tipo, ele triturou o Sagat lá, que, tipo, ele tinha perdido. Só que ele não aceitou essa derrota. Aí ele ficou nervosinho e deu o Dark Hadou e deu um Shoryuken no Sagat. E por isso ele ganhou. Aí, Street Fighter 2, que é a busca do mais forte, né? É que, eles mostram lá, ó, a Shadaloo como o mais forte, blá blá blá. Mas isso tem o Zero, né? O Zero antes, esqueci de pulei, cara. Street Fighter 0. O Street Fighter 0, a Shadaloo, que era do Bison, e o Bison era mó fortão e pans, né? Se vocês repararem no Bison do Street Fighter 2 e no Street Fighter 0, você vê que o Bison era forte. E depois ele ficou meio só o pó, mano. Não é por causa do Raul Julia, cara. Tem uma história por trás disso. Ele ficou meio magrinho, né? Meio parece que pegou lá uma hepatite lá. Ficou, né? Meio raquítico, né, cara? Raquítico, cara. Aí, o que aconteceu? No Street Fighter Zero, a Shadaloo tava meio potente. Tanto que eles mataram o amigo de meio mundo, que no Street Fighter 2 todo mundo quer se vingar, né? O que acontece lá? O Bison, ele fica tão forte que ele não consegue controlar o poder dele. Aí o que acontece? Ele tem vários caras lá trabalhando pra ele na Shadaloo pra tentar conter ou uma maneira para o corpo dele ser mais forte, pra, mas não dá certo. Aí o que acontece? Ele tipo que meio que morre. Dá a entender que ele morre, né? Aí ele deixa um pouco do poder dele dentro da Rose, porque a Rose tinha poderes psíquicos, telecinéticos e blá blá blá, né? Aí antes do Street Fighter 2, os caras da Shadaloo descobrem uma maneira de criar um novo corpo pra ele, pra ele ficar lá. É como criar esse corpo, transferir o poder que tava na Rose pra esse corpo. Como não era todo o poder, que a Rose também não ia aguentar todo o poder do Psycho Power do Bison, aí ficou aquele só o poli, aquele raquítico do Bison. Tá vendo? Tanto que você não vê a Rose dando sorvetão, né, cara? É verdade. Sorvetão. Aí o que acontece? No Street Fighter 2, a gente tem que pular pro Street Fighter 4. Porque no Street Fighter 4, né, que acontece umas historinhas aí também. No Street Fighter 4, o Seth, todo mundo pensa, o Seth é o último chefe do Street Fighter. Não, ele é o penúltimo ainda, até hoje, né, o penúltimo. Até então, aí todo mundo pensava que a Shadaloo tinha sido destruída, blá blá blá, e o Bison tava meio que esquecido aí, né. Aí tem uma nova corporação chamada Sim, né, Sim, se eu não me engano. É Sim. Com NG isso, nada no final. O que eles querem fazer? Vou colocar um vídeo. Sabe aqueles videozinhos do começo de cada personagem do Street Fighter 4? Então aí tem um anime inteiro daquilo lá, muito legal. Aí eu vou colocar o link lá pra vocês assistirem. É bem também legal aquela introdução no Street Fighter 4. Então, aí tem um anime disso daí tudo, que é muito legal. Aí ele mostra assim que essa organização, ela quer pegar o poder dos lutadores, né? Que tipo, sabe o Ki do Goku, do Dragon Ball? Cada um tem sua força interna, aí os lutadores têm uma força maior. Eles querem pegar essa força e transformar numa arma, fazer tipo uma bomba humana, sabe? Eles manipulavam os órgãos dos caras lá, sei lá, e faziam uma bomba com o cara. Aí o que acontece? Essa organização, ela pensa que ela tá no poder do mundo, blá blá blá, não sei o que lá. E eles desejam o poder do Ryu, que é o Dark Hadou lá, o Setsu Hadou lá que o Ryu tem. Aí com esse poder do Ryu, eles conseguiriam fazer essa arma muito mais fácil ou muito mais forte. Tanto que a Viper trabalha pra essa organização, só que ela trabalha não trabalhando, sabe? Ela é uma espiã dentro dessa organização. Aquele double agent, né? É, e tipo, ela é meio que do mal, só que ela é do bem no final das contas, sabe? A Viper. Aí o que acontece? Eles não conseguem fazer essa bomba porque o Ryu vai lá e espanca lá o Seth e já era, né? Aí nisso, o Seth pensa que mesmo derrotado, né, a organização dele é forte, né? Ele pensa que a organização dele vai de alguma forma depois conseguir. Só que a organização dele tá sendo manipulada pela Shadaloo, que o Bison tá vivo ainda. Muito legal isso daí, cara. Aí a gente vem. É, o Ryu. Aí no final das contas o Ryu ganha de todo mundo e. E dá um pau em todo mundo. É, ele salva o planeta, cara. E o Ryu, ele nem tá muito nessa pegada. A pegada do Ryu é mais vagabundo errante, assim, do que salvador do mundo. Ah, isso tudo bem, né? É, porque até na história do jogo, quem quer pegar mesmo o Bison de qualquer jeito é o Gaio, né, cara? O Gaio quer pegar o Bison por causa de vingança que ele matou o Nash, né? Não, mas então, o Ryu. Matou o Charlie. O Ryu. Ele derrota o Seth, não é porque ele quer salvar o mundo, é porque o cara. Eles querem pegar o Ryu, entendeu? Entendi. Eles querem pegar o Ryu pra pegar o Dark Hadou dele e transformar numa arma. Aí nisso dá a entender no Street Fighter 3 que o Ryu conseguiu controlar o Dark Hadou dele. Porque no Street Fighter 3, se vocês jogaram, ele não tem Evil Ryu no Street Fighter 3 e, tipo, não. Ele não tem nenhum traço, assim, que ele ficou mal e blá blá blá. Parece que ele conseguiu controlar o poder. Aí tem uma história paralela no Street Fighter 4, né, no Super Street Fighter Arcade Edition, né, mais especificamente, que o Ryu sucumbe ao poder, né, do Dark Hadou, né, que tanto que no começo ele fala que é um poder maravilhoso, que ele conseguiu e blá blá blá. Tipo, que as mesmas palavras do Akuma, sabe? Ele Mas é muito estranho, né, cara, até essa história. O Lira colocou, deixou bem claro que é uma história paralela, né, tanto que o Ryu... Ele tá com um buraco no peito, parece que ele morreu. né? Parece que alguém, eu tenho pra mim que foi o Akuma, né, que fez aquilo com ele, e, tipo, ele, antes dele morrer ele foi infectado, né, mas tudo é aberto à discussão. É, eu já vi um pessoal dizer isso aí também, mas eu nunca encontrei a informação da Capcom que apoiasse, que sustentasse isso, essa teoria, né, mas... Então, mas o que eu sei é que, assim, quando ele... O Ryu sempre teve esse problema pra controlar esse poder. Aí, em várias outras versões, assim, ele meio que se deixa levar um pouco e volta ao normal. Aí, nessa versão do Street Fighter 4 aí, ele meio que já aceitou o poder, porque ele é meio que uma coisa assim, que ou ele aceita, ou ele meio que reprime, sabe? O poder. Aí, nesse Street Fighter 4, ele aceita o poder, ele vê que, na cabeça dele, é um poder mais forte do que ele poderia já ter. Aí ele aceita, aí aquele negócio que ele fica com cabelo, aquele buraco, é meio que uma transformação, que nem o Akuma, né? O Akuma também era uma pessoa normal, ele ficou daquele jeito estranho lá. E o Ryu, o jeito estranho do Ryu de ficar foi daquele jeito, com aqueles buracos lá, com aquelas coisas estranhas lá. Mas então, continuando, tem o Street Fighter 3. Street Fighter 3, todo mundo pensa, ah, Street Fighter 3 é o último. Não, é o último, cara, é o último. Por enquanto. O que acontece? No Street Fighter 3, quem é o chefe é o Gil, né? Tanto que se você comprar lá o Street Fighter 3, lá o Online Edition, se você comprou na pré-order, você tem o Gil lá. Você tem o Gil, Eduardo, no seu? Tenho o Gil. Ah, comprou na pré-order também, cara. Não, mesmo quem comprou depois teve direito de baixar lá também. Olha que mancada, velho. Maldita PSN, cara. Eu acho que eles deram um prazo até, acho que um mês. Se você baixar, se você comprar, você consegue ter o Gil lá. É, eu comprei e ganhei o tema também. Você ganhou o tema? Ganhei um tema também. Tema, muito bom, né? Tema muito bonito, por sinal. Ah, então, o que acontece? Nesse Street Fighter 3, tem o Gil, que é uma outra organização. O Eduardo até comentou que o Gil lembra bastante o 7, só que eles não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, fisicamente eles parecem ter alguns golpes que até parecem, assim. Então, aí é uma outra organização que o Gil trabalha, ou que ele tá, que ele faz parte, que é Illuminati, nome da organização. E eles querem... Eles são baseados em umas profecias, tipo... Negócio meio psicodélico, assim, umas paradas muito doidas. Illuminati é uma parada que existe mesmo, né? Que o pessoal comenta, assim. O pessoal, pessoal da teoria da conspiração. Isso. Lenda urbana, essas paradas, né? Teoria da conspiração. Que é tipo que vai acontecer um grande problema climático, cataclístico, sei lá, uma parada assim. Que aí eles acreditam, tanto que ele tem o poder de elementos, né? De fogo e água. É verdade. É uma coisa meio que elementar. Então, aí essa organização, assim, ela é rica e tal, e eles querem construir um exército de super soldados metafórmicos, né, que se transformam lá naquele caso dos elementos, né, tanto que dá pra ver os elementos ali. E aí você sabe o que acontece, né? O Ryu derrota o cara. Ryu dá um pau em todo mundo, beleza. Não, porque assim... Não sei se vocês já viram o final do 7 na Street Fighter 4, ele faz um exército de sets, assim, cara. Tipo, ele pega o poder de todos os caras, né? Porque ele pega o poder dos caras, mas no final dele, ele faz tipo um exército de sets, assim, cara. Eu não sei, hein, cara. Eu ainda acho que ainda tem alguma ligação entre os dois. Então, mas é que nem o final do Bison, no final do Bison no Street Fighter Zero, ele consegue conquistar o mundo. Ele não perde o corpo dele. Eu tô falando, assim, a história... O final canônico, a história canônica, né? Exatamente. Sem ser o final de... Cada personagem. Isso. Ah, então, o que acontece? Mas nessa história, o que acontece? O Gil, ele tem uma data pré-determinada pra acontecer esse negócio aí. Só que ele se acha tão esperto que ele quer adiantar esse negócio. Né? Ele vai lá e começa antes do que foi previsto. Ele é um ninja, cara. Ele quer adiantar. E nesse Street Fighter que o Ryu, antes dele, né, que o Ryu perde pro Ouro, aquele cara que não tem braço, aquele cara que é mó estranho. E o Ouro, tipo, aceita o Ryu como pupilo e deixa o Ryu treinar com ele. Aí o Ryu fica tipo ultra super blaster forte. E dizem, né, isso eu não sei, que o Ouro é tão forte contra o Akuma ou Gil, e Aí depois o Ryu fica forte, tão forte que derrota o Ouro. Ô louco. É, o Ryu foi derrotado, treinou com o cara e depois derrotou ele. Tipo, meio que é um torneio, tipo Goku com o Mestre Kami, sabe? Todo mundo sabe que o Goku era muito mais forte que o Mestre Kami. Esse é o objetivo da vida do Ryu, né, cara? Ele só quer saber disso. Então, porque ele quer ficar mais forte e também conseguir controlar o Dark Hadou. Dá a entender que ele conseguiu controlar isso no Street Fighter 3. Aí ele derrota o Gil lá, que tinha essa, que queria destruir o mundo e blá blá blá. E fica por isso mesmo. Aí a gente fica esperando o próximo Street Fighter. Street Fighter 5. É. Aí não vai ter mais nenhum... Ah, então, por isso que... Lembra que você falou, Eduardo, que os personagens voltam do Street Fighter... No Street Fighter 4? Então, eles não voltam, né? Na verdade, eles não foram ainda, né? Eles não foram. Verdade. Por isso que eles não voltam no Street Fighter 4. Eles já... Era pra estar lá mesmo. É a volta dos que não foram, né? Olha, a volta dos que não foram. Ah, agora a gente vai falar dos spin-offs do Street Fighter. Eba, a história foi muito chata, né? O Dalton deve ter dormido. Desculpa, que Dalton. É isso, eu tô atento aqui. Desculpa, tô, Dalton. Eu tô aprendendo aqui. Tô aprendendo aqui, cara. Street Fighter é cultura também, cara. É lógico. É, cara. Não, eu vou colocar o link do vídeo lá que eu falei também. É muito legal. Eu tinha mandado pros meus amigos devoradores, só que eles não assistiram. É, vamos falar aqui de uma série... Eu acho legal. O Eduardo também tinha falado que era legal também. Eu gosto. Street Fighter EX, né? Que ele é feito pela Capcom e pela uma outra produtora. Falei. Na verdade, o jogo é feito pela Arika, né? A Capcom só bota o selo lá porque ela é dona da marca do Street Fighter, né? Ela, a Arika é tipo essas subsidiárias que a Soft House tem. Ela pegou o projeto pra fazer um Street Fighter virtual, né? É, 3D. Isso. E eu joguei muito esse jogo no PlayStation, a versão EX Plus Alpha, né? Nossa, EX Plus Alpha, X. Street Fighter EX Plus Alpha. Era muito bom esse jogo. É, e aí o pessoal que gosta de Street Fighter 4 vai me desculpar, mas quem começou com jogabilidade 3D mais 2D foi o Street Fighter EX. Não foi o Street Fighter 4. É, era jogabilidade 2D com gráficos 3D. É, e uma coisa engraçada que tinha nesse jogo era o super cancel dos especiais que você dava, era tipo absurdo, assim. Você conseguia, tipo. Emendar tinha três vários? Tinha três barras de especial também. Você conseguia, tipo, emendar um Shoryu Repa com um Shinryuden, um Shinku Hadouken com o golpe do especial do Tatsumaki. Tipo, você conseguia emendar os três especiais que você tinha. Direto, assim. Um cancelando o outro. É, mas muita gente muito já levou pescotapa por causa disso aí no arcade, né, cara? E a barra de vida do cara ia pro saco, cara. E era um Street Fighter de macho mesmo, né? Tipo, voadora e rasteira arrancava mais que Hadouken, né? E um Street Fighter sem história, né? Tem personagem totalmente random que nunca apareceu. É um spin-off, né? Ele tá fora da história, né? É um jogo que é feito à parte. Fora do contexto. O pessoal que não gosta do jogo fala que os gráficos é feio e tal, mas eu e muita gente também já vi comentar, acha que isso, os gráficos... É legal. Eles foram feitos daquela forma meio que de propósito, porque na época tinha, você tava na moda, né, de jogos tipo Virtual Fighter, Tekken, e Street Fighter, acho que pra acompanhar o modismo da época, fez um jogo com gráficos mostrando assim, ó, isso aqui é um polígono, tá vendo? E aqueles gráficos vetoriais crachados, né, como tinham na época. Mas, cara, é um jogão, porque a jogabilidade dele é totalmente 2D, mas com elementos 3D de cenário, assim, a tela girava e tal. É, você conseguia dar um gancho aí, tipo, virava a tela. Isso. Era meio... Era legal. Cara, é o que a gente vê no Street Fighter 4 de hoje, assim, só que piorado por causa da época e da... Mas, assim, a ideia, você vê que muito do que tem surgiu ali, né? E o jogo teve continuações também, né? Então, você vê que teve sucesso também, né? Teve o EX2 e o EX3. E o EX2 também tem uma versão Plus Alpha também. O Plus Nossa Alpha é sempre... Senhora. Ninja Gaiden. É, o Plus Alpha é como se fosse, vai, um Arcade Edition, vai. Tipo, é o mesmo jogo ainda, mas aí tem um personagem novo, mudou alguma coisinha ali na jogabilidade, mas é o mesmo jogo. É, diga se foi por passagem isso daí... Esses jogos aí, EX, é uma placa, esqueci o nome da placa, tem uma placa exclusiva que roda esses jogos aí. Ela é baseada no hardware do PlayStation, né? Nem tanto, ele é bem mais rápido. Eu já vi o arcade desse daí. Ele é um pouco mais rápido, não tem load, blá blá blá. Não, sim, é melhor, mas é meio que baseado no, no hardware do próprio PlayStation. Eu pelo menos ouvi isso na época, né? Pelo que eu lembro, eu acho que não. Mas é, podia ser, precisa pensar um pouco, mas não sei. Só sei que é um jogo que não é qualquer máquina que você consegue emular também. Tipo, na máquina do Dalton, que é uma super máquina, do Eduardo também, cara, deve rodar muito bem. Mas acho que é por causa do próprio 3D mesmo, né? Que acho que as placas de fliperama da época não deviam ter suporte a 3D. Mas é um jogo muito legal, cara. Se você tem um PlayStation, se você tem esse emulador aí, o Zinc, já que alguém quer saber, e vale a pena jogar, que é muito legal. Agora tinha falado do jogo que o Dalton, velho. Vocês vão. Só te comentar o Dalton, você já sabe do que Street Fighter que eu tô falando. Street Fighter The Movie. Que não, é um jogaço, não, cara. Não. O Dalton já tá em choque já, cara. É, esse jogo é ruim mesmo. Mano, o jogo não, é não. Ruim, cara. Não, primeiro eu vou deixar o Dalton falar, depois o Eduardo vai dar umas explicações. Fala, Dalton, Street Fighter The Movie, cara. Então, cara, assim, é. Primeiro, eu vou falar isso pela. Tipo, 90ª vez, cara, e eu, tipo, sempre falo a mesma coisa, e assim, é um filme, aliás, é um jogo baseado num filme que foi baseado num jogo, cara, isso baseado, então. Isso automaticamente põe ele numa categoria, cara, de jogos que não deveriam ter existido pra começo de conversa, entendeu? Então, assim, meu, Renan Pinheiro, que me desculpe, cara, eu não tenho muita moral pra falar pra não terminar os jogos, mas esse jogo é ruim, cara, acho que o Eduardo vai concordar comigo, cara, e assim, cara, é tosquice levada ao extremo, cara. Você tem as versões digitalizadas a la Mortal Kombat dando golpes do Street Fighter 2 que a gente conhece, cara. Então você tem, tipo, o Guile, que é o Van Damme, dando um facão. E não dá pra engolir, cara. Aí eu deixo pro Eduardo terminar essa... Então, esse jogo aí, cara, pra começar, dá pra dar combo de rasteira forte e facão com o Guile, cara. Não, não tinha como dar certo isso daí. Como assim, cara? Você dá um combo de rasteira forte e facão? E o Guile, ele é Van Damme, né, por sinal. Humanamente possível, né? Ridículo, né, cara? E outra, os gráficos digitalizados, estilo Mortal Kombat, não combinaram com Street Fighter. E deixou a jogabilidade meio dura, sabe? Tipo, o jogo é meio durão, assim, cara. Tipo... Mas o Mortal Kombat não é durão, cara. Mortal Kombat não é duro, pelo amor de Deus, não, cara. É mó legal, velho. O primeiro, a jogabilidade é meio durona, assim. O jogo fez sucesso por causa dos fatais. Mas Mortal Kombat a gente vai falar uma outra história. E eu acho que não combinou. E esse jogo eu não recomendo. Acho que tem que ser esquecido. E peço desculpa pro Renan, porque ele gosta desse jogo aí, cara. Ele tem esse jogo original, né? Original, cara. Então, mas... Nossa, que doente, cara. Ô, Renan, desculpa, você não participou, cara. Mas você tem problemas psíquicos, cara. Esse jogo é mó lixo, velho. Saiu pra Sega CD, Sega Saturn e tinha... 3DO, cara. Tinha pra PlayStation, 3DO. Todas aquelas ratoeiras daquela época de 32X. Todos os videogames de 32 bits tiveram uma versão disso aí. Se pá, até o Jaguar teve, hein, cara. Acho que o Jaguar teve uma versão desse The Movie, hein. Nossa, é. Van Damme, Deus o tenha, viu, Van Damme? vamos pular aí, né, cara. Essa peripécia do... O Dalton, certeza que o Dalton lembrou do E-Honda de camisa havaiana. Ah, é, na hora. mas eu vi depois, porque o E-Honda, ele tá mais pra ali, pra polinésio, do que pra japonês, cara. Por isso que... Nossa. Tá tipo pra mais morador das ilhas, entendeu? Do que pra, ele tá mais pra havaiano do que pra japonês, cara. Ah, e tem o Akuma nesse jogo, que nem tem no filme, né? Nossa, da onde digitalizaram o Akuma, então, meu? Pegaram um japonês qualquer lá que tava passando na rua e fizeram fazer coque, um trabalho. Mano, fizeram coque no japonês, velho. Que nem o do Akuma, tá ligado? E puseram ele dando um Hadouken no alto, velho. Parou, mano. Não dá. Vamos pular ou vocês querem continuar trolando o Street Fighter? Não, chega. Então, vamos ofender pular. Alguém aí. Alguém vai xingar a gente aí, mas tudo bem. Vamos falar de um jogo aqui, cara, muito legal. Super Puzzle Fighters 2 Turbo. Aquele de Tetris? É, cara, esse jogo é um tipo de... Ele é um tipo de Tetris, cara. Você vai fazendo... É isso generalizando muito, né, cara? Você tem várias variações no jogo de cair bolinhas, assim, fazer combinações, né? Aquele lá você ia juntando as bolinhas assim, ela fazia uma espécie de aglomerado, e quando você explodia aquele aglomerado, os personagens na tela davam um golpe no outro, assim. Ah, joguei isso aí esses dias. Então Puzzle Bubble. É, meio nessa pegada. Então, eram versões meio cartoonizadas dos personagens. Eles pequenininhos aqui, meio lá Pocket Fighter, que é o jogo que a gente vai falar agora, né? Então, mas... Esse jogo eu não joguei e... Então não tenho muito pra falar dele. E ele tem uma versão remix aí na PSN que chama Super Puzzle Fighter 2 Turbo HD Remix. Ó, louco, hein? Olha, que 2009. Super Mega Blaster Super Saiyajin 4. Então, já vamos pular esse jogo muito legal, porque eu joguei 5 minutos semana passada. E vamos falar aqui do Super Gen Fighters Mini Mix ou Pocket Fighters. Não joguei isso aí, hein? Ninguém também jogou? Não joguei, mas joguei. Você jogou? Sim. Ah, então manda bala, fala aí. Ah, mas ele é tipo meio que um Street Fighter Zero, sabe? Que você consegue lutar. É os carinhas do puzzle ali, só que você é jogável, sabe? Ah, entendi. É, tudo, os gráficos é tudo pequenininho, assim. É, tipo, isso daí. Cartoon, né? E tem a coluna do Renan, né? Que o Eduardo ia falar aqui. Sim, o Renan colocou coluna lá no site, lá, eita. Quem quiser conhecer o jogo. Eu mesmo, eu já tinha visto o jogo, mas acho que eu vi melhor pela coluna dele do que antes ainda, porque eu nunca joguei esse jogo. Eu joguei, mas uma vez só. É legalzinho, sabe aquele jogo que você fala assim, nossa, é o Street Fighter com boneco cabeçudo, cara, que legal. Meio mini crack os bonecos. É, tipo, aquele jogo que você fala assim, ah, você chama uma amiga sua ou uma menina pra jogar que você nunca jogou nada. Aí você fala assim, ah, joga esse jogo aqui, um jogo meio cretino, sabe, meio engraçadinho. Enfim, vamos falar de uma saga aqui, um cross aí, um dos cross do Street Fighter aí, ó. X-Men vs Street Fighter. X-Men vs Street Fighter. Aí mostra o Ryu dando um toque com o Ciclope ali, ó. Uma joia, cara. Fala aí, Edu, um pouco desse jogo. Então, vou começar do começo, né? Teve um jogo que a Capcom fez, que ela licenciou personagens da Marvel pra fazer jogo de luta, né? E o jogo chamava X-Men Children of Atom. E esse jogo fez sucesso, e aí ela fez uma continuação que chamou Marvel Super Heroes, que aí já é mais abrangente, né? Não é só os personagens do X-Men. Só que aí deu tão certo esse jogo que a Capcom decidiu misturar os personagens da Marvel com os personagens do Street Fighter. E aí ela fez o jogo que chama X-Men vs Street Fighter, né? Que é o jogo que a gente tá falando. E inclusive ele teve uma continuação que chamou Marvel Super Heroes vs Street Fighter, né? E aí isso daí acabou culminando na série que todo mundo conhece, que é Marvel vs Capcom, que é mais abrangente ainda. E mais bizarra que todas, né? Mais bizarra. Elevado ao quadrado, elevado ao triplo, a décima potência. Mas tem gente que não gosta desses crossover, né, cara? Tipo, não, acho estranho ver o Chris lutando contra o Mega Man. Tipo, ver o Hulk lutando contra o Wesker. Tem gente que acha estranho. Eu, particularmente, acho legal. Acho que não tem problema. Ah, eu gosto até certo ponto só, cara. Eu não sou muito adepto dessa... É, historicamente falando. Essa zona do caramba. É totalmente nada a ver, né? Tem história, é totalmente sem ira nem pera as histórias. Sim, faz o menor sentido, mas... A história não passa de uma desculpa, né? Pra botar todo mundo junto ali. Não, o legal é que tem mestre, tem final. É tipo, meio mó doidão, cara, esses jogos aí. Aí, nesse jogo ainda, ele é um jogo de extrema roçação, cara. Pelo menos eu vi os moleques jogando aquilo lá. Eu não jogava, né? Mas eu vi os moleques jogando aquilo lá, os moleques balançando a máquina, roçando tudo que é golpe possível. E aí, assim, esse jogo era um jogo que tinha super pulo, né? Dava pra você dar um pulo normal e dava pra você pular numa altura... É absurda, né? Não sei se esse ou é o Marvel que tem isso, mas eu sei. Todos esses jogos têm isso, todos daí. Todos esses jogos têm isso, né? Beleza. Começou desde o Children of Atom esse pulo gigante aí. Isso, e aí assim, um jogo assim que eu via era baseado em quem acertava o Ultra no outro primeiro. Eu via. Tipo, não tinha essa de. Eu pelo menos não via os moleques jogarem bem a ponto de dar combo e emendar outro, entendeu? Como assim, cara? É o jogo que tem mais combo. É o que mais dá universo, pra emendar. Tem Air Combo. Esse jogo aí estreou Air Combo. Eu só via Air Combo quando eu vi era o Wolverine, olha lá, né? É, aí quando eu lembro até que quando você apertava o soco forte, cara, os personagens eles faziam de tudo, velho. Menos dar um soco na cara do oponente, cara. O X-Men, o Ciclope soltava rainho, cara. Rainho, cara. Olha os termos. Dava um rainho no cara, mano. Aí, mano. Optical Class, cara. Mano, Optical Class. Dava um soco, cara. Era engraçado, velho. Então. O Dalto tá falando de roçar aí, mas eu já vi ele roçar muito, viu? Pra sair uns ultrinhos, viu? Ah, velho. Já vi roçar fortemente. Escolinha do trabalho lá de Street Fighter, cara. Levantar do chão mandando ultra, velho. Então... E roçado, né? Roçado, cara. É duas meia-lua pra frente. Sai pelo menos umas cinco ali pra garantir. Umas cinco pra garantir, né? E assim que tiver um espaço, já sai. E, cara, esse é pra mim não fez um jogo que fez assim muita história, não. Talvez tenha sido precursor do Marvel vs Capcom na sua forma mais pura aí, mas eu não sou muito adepto, não, dessa linha de jogos aí. Não, são jogos muito legais, não. Fica quieto. Isso aí são jogos muito divertidos. São legais. São jogos que você joga com a sua família, com seus amigos. São jogos que você pega a tempestade, pula e fica girando pra ela ficar dando Sky Move. Ai, velho. Ele jogava. Esse é desse do X-Men vs Street Fighter, né? Esse é do X-Men vs Street, isso aí. Você era mó pelão, hein, Dalton? Pelo amor de Deus, cara. Eu lembro que o Dalton comentou isso daí, eu lembrei de uma história no colégio, assim, quando eu comecei a jogar esse jogo. A gente sempre pegava, tipo, eu e uns amigos, né? A gente sempre pegava um personagem, tipo, random, assim, e a tempestade. pra garantir. Aí eu lembro que uma vez, cara, tava lá a gente lá, tipo, moleque, velho, tinha que, uns 12, 13 anos. Aí veio um cara, assim, tipo, o maluco tinha que, uns 18 anos, assim, tinha mó molecão, né? O maluco entrou contra, assim, todo pá, né, velho? Aí eu, tipo, vai, cada um começou a jogar, começou a perder, né? Meu primeiro boneco perdeu, né? Aí veio a tempestade. Aí chegou um amigo meu, não, deixa comigo. Tempestade aqui, aí começou a fazer esse esquema jogando contra o cara, né? Começou a dar Sky Move e não parava. Tipo, tava dando até meio que certo, né, velho? Tava lá, conseguiu até tirar um boneco do cara. Aí o cara falou assim pra gente, assim, não, vocês não vão parar de apelar, não? Aí o maluco, o moleque tava jogando, né? Ele, não, cara, você é mais velho, tem que saber jogar isso daí, mano. Tô aqui jogando do jeito que eu sei jogar, mano. Encarou, velho. Aí a gente, mano, é assim mesmo, é isso aí, mano. O maluco então, demorou, cara. Aí na próxima a gente perdeu a ficha, que ele deu uma piada, velho. Que aí vocês vão apelar, eu vou apelar também. Aí ele apelou, aí a gente perdeu. A gente nunca história morre, triste, ficou traumatizado ali. Que isso sirva de lição, vocês apelões, cara. Vocês vão encontrar um cara na vida de vocês que um dia ele vai falar, e aí, vai apelar mesmo? O cara vai falar, vou, então tá. Então vamos apelar. É, cara. Se a gente tivesse ganhado, cara, a gente ia ser muito mais feliz, cara. Enfim, vamos continuar aqui, falar de um cross que vai ser lançado, né? Isso. E Street Fighter vs Tekken, olha. Tipo, essa engine do Street Fighter 4 aí, cara, é muito poderosa, viu, mano? Que ela vai... ela tá sobrevivendo muitos anos tá já. Tá fazendo viu? História, né? Que é mesmo... Então, só antes do Eduardo explicar um pouco do jogo, ela usa a mesma engine do Street Fighter 4. Isso é fato, é totalmente é notório. Você consegue ver isso nos vídeos aí. E o Dalton vai explicar mais um pouquinho sobre esse Street Fighter vs Tekken. Então, na verdade vão ser dois, né? Vai ter o Street Fighter vs Tekken e vai ter o Tekken vs Street Fighter. Aí, como o Lira disse aí, esse Street Fighter vs Tekken, a jogabilidade dele é a do Street Fighter 4, assim, né? Claro que tem coisas novas, você vê que tem uns combos que o cara vai quicar no alto, assim, e vai ter tag também, né? Vai dar pra trocar de personagem, vai ser duplas. Aí você troca de personagem, aí o outro já entra batendo e tal. Mas a jogabilidade, ela é mais aproximada à jogabilidade do Street Fighter. E eu tenho boas expectativas sobre esse jogo, cara. Eu acho que esse jogo vai ser bom. Justamente por isso eu acho que eu também vou gostar desse jogo aí. É que é mesmo ninguém, cara. Então a gente vai conseguir. Você vai conseguir jogar mais ou menos parecido com o Street Fighter 4. Então, por isso que eu acho que vai ser legal. Talvez eu não digo mesmo do Tekken vs Street Fighter. É também isso que eu ia falar também. O Tekken vs Street Fighter, eu acho que se jogar a jogabilidade do Tekken, pelo menos de todos que eu joguei, tipo, que é totalmente ridículo você ficar apertando o botão do capoeira lá. É. Do Street Fighter. Não combina, cara. Nossa, vai cara, ser... eu fico imaginando como é que vai ser isso daí, cara. Vai ser um bagulho meio estranho, cara. É, vai ser um Street Fighter EX Plus com Tekken, sabe? Eu não sei se vocês viram, pra promover esse jogo aí, o Yoshinori Ono, ele fez tipo uma gincana com o Arada lá, que é o cara que faz a série Tekken. Não sei se vocês viram isso daí. Não vi. Tipo uma gincaninha, assim, de brincadeira, os dois, assim. Eu vou procurar e vou colocar o vídeo no post pra galera ver também. Coisa de japonês daí, né? Coisa de japonês, cara. E o Yoshinori Ono é muito gay, né, cara? Não tem como esconder. Não dá pra esconder, cara. Vocês vão ver no vídeo. É nato homossexual. É nato. Olha, o ídolo dos caras é tipo boiolão, velho. É, foda. Enfim, né, cara? Então, mas olha, Sengine The Street Fighter, ó. Joia, hein, velho? Capcom superou. Demorou anos e anos e tá usando agora até pra fazer joguinho de carrinho, velho. Essa Sengine aí. Eles iam usar essa Sengine pra fazer um beat'em up, né, velho? Não é só o beat'em up do Street Fighter, você sair andando dando porradinha. O Final Fight aí, cara, ia ser legal. Ia ser mó divertido. Ah, o Final Fight é o Street Fighter, né? É, então. Era pra ser, né? É, tanto que o Du já cantou essa história 3 milhões de vezes, né? Sim, Mas por isso que eu não vou falar de novo, né? Cara, mas é porque é uma história que lida com nossos personagens preferidos também de Street Fighter, né, cara? É, exatamente. Então, mas a Capcom devia fazer um beat'em up novo aí, né? Pelo amor de Deus, mano. Verdade. Quem sabe os beat'em ups não voltam com força aí também, né? Vamos esperar. Ixi, pra ver. Então agora o Eduardo vai fazer algumas menções honrosas aí, algumas outras aparições do Street Fighter aí. Então, dentro dessas séries de versus que a Capcom gostou tanto de fazer, tem vários outros jogos que aparecem personagens da série Street Fighter. A gente tem o Capcom vs SNK, né? Que também tem o inverso, né? Tem o SNK vs Capcom também, tem... Os caras gostaram muito mesmo de fazer esse negócio de versus, né? E aí a gente tem também o Tatsunoko vs Capcom, né? Que... Esse aí é pro Wii, né? Que tem essa porcaria aí. E o Wii é arcade, né? Tem pra arcade também. É que não tem arcade mais no Brasil, né? A gente não acha mais. Tem. O Dalton vai montar um fliperama. Você só acha um arcade encostado no shopping lá e tá rodando Cadillac e Dinossauros lá e... O Dalton... O Dalton vai montar uma casa de máquinas aí, casa de máquinas do tio Dalton aí, que ele vai ganhar uma pequena fortuna, assim que ele se desligar de uma empresa, ele vai ganhar uma pequena fortuna. Aí eu vou vender fichas, cara, lembra aquelas fichas lá que você batia. Exatamente. Aí você vai ter várias pivetadas pra o Dalton cuidar lá, velho. E a gente tem também um outro versus, que é o Capcom versus Namco, né? Mas nossa, esse eu nunca vi, mano. Mas esse nem, não é de luta, esse jogo é um RPG. Então, a gente devia ter falado um pouco mais daquele... A Namco é a Bandai agora também, né? Bandai, então, né? É, exatamente. Bandai, é verdade. Então deve ter Dragon Ball... Tem Dragon Ball. Cavaleiro do Zodíaco, toda essa galera aí, né? E vai lançar um jogo do Cavaleiro do Zodíaco, hein? Vai mesmo, é verdade. E parece que vai ser muito legal, e a gente vai falar dele um dia, quem sabe. Assim... Esse negócio, a gente ia ter falado um pouco mais, né? Do Capcom vs SNK, da SNK vs Capcom, né? Que foi uma versão que a Capcom fez. É, eu joguei umas 2-3 vezes, também achei uma bosta, mas... Só que assim, o legal disso foi que assim, que os personagens da Capcom foi a SNK que fez. E os personagens da SNK foi os caras da Capcom que fizeram. Aí você conseguia ver a diferença, assim, tipo um Ryu. Né? É, você conseguia ver o Ryu mais parecido com tipo, o estilo do Kyo, assim, sabe? Você conseguia ver os estilos, assim, de cada empresa. Isso cara, foi legal. Cara, eu sei que tem uma aí que tem até o Haomaru no meio, cara. Tipo, o cara lutando com espada. Eu acho legal também. Eu acabei não me aprofundando muito nesses jogos. Na época tinha muito jogo de luta pra jogar, né, cara? Dava pra jogar todos. É, então o Eduardo vai fazer um pedido aí pra todos os ouvintes, que antes de você nos criticar, xingar, humilhar e xingarem o Dalton principalmente. No primeiro podcast teve um monte de gente falando, vocês esqueceram de tal coisa. Por exemplo, a gente esqueceu o filme da Chun-Li lá do Street Fighter. Eu assisti você o viu filme esse filme, esses Eduardo? Dias, cara. Eu assisti o filme esses dias. O filme é ruim, cara, mas eu ainda acho melhor do que o Van Damme. Do Van Damme, cara. Sério mesmo. O Balrog é aquele ator que... Eu não sei o nome do ator, mas ele fez aquele filme A Espera de um Milagre. O John Coffey lá do A Espera de um Milagre. Ou então o Rei do Crime do filme do Demolidor, o Negão Fortão. Ficou bem caracterizado até. Agora o Bison é um cara loiro, não tem nada a ver. Enfim, né? Tem uma super bizarrice, né, cara? Puseram E-Honda de camisa havaiana, mano. Não, não tem o E-Honda. É como se fosse um Street Fighter Zero, sabe? Tipo, antes de ter o torneio. Tanto que eu vou dar um spoiler monstro agora. Mas... Nossa. Quem vai ver isso aí, velho? Vai falar. É, então. Mas se for ver, dá uma pausa agora. Espera uns 2 minutos e volta. Ouvi aí. No final, tipo, tem o Gen no filme, né? O Gen, depois que a Chun-Li venceu o Bison lá, ele entrega um panfletinho pra ela assim, ó, vai ter esse torneio aqui, tá, Street Fighter, escrito igual do Street Fighter 4, tá, tipo, mesma letra, assim. Aí ela, ah, não tô interessada, não. Aí sai fora. Tanto que ela não está no Street Fighter 1, né? Tipo, os caras ainda se apegaram à história do bagulho. É, meio nada a ver, né, velho? Não, mas apegaram toscamente, né? É, toscamente, só no final, mas... Véi, né? Entrou em torneio que o Ryu tá, entrou pra tomar porrada, cara. É, jeito. Então, é complicado, né, lutar contra o Ryu, né? Não, ele ainda fala. Puta, agora eu lembrei, você falou do Ryu, ele ainda fala. Falei assim, fiquei sabendo que tem um lutador bom lá, um tal de Ryu. Tipo, primeiro você tem que derrotar o Shenlong e depois você derrota primeiro, o Ryu, cara. Ah, antes de a gente terminar, cara, a gente tá perto do final, fazer uma menção honrosa aí, né, cara, Street Fighter 3 Online Edition, cara. Que eu e o Eduardo compramos aí na pré-order. O Dalton não comprou porque ele é muito relaxado e não tem isso na. Não é muito do meu gosto, né? Eu não sou aquele apreciador nato dos jogos mais antigos, cara. Eu só comecei a levar a sério o jogo de luta mesmo depois do Super Street Fighter 4. Tá louco, cara. Que vergonha, né? Joguei. Pior que eu joguei bastante jogo de luta na minha vida, mas me dedicar a um jogo que nem o Super Street Fighter 4, eu não até hoje não, entendeu? Olha só, hein? Então, aí os ouvintes que quiserem desafiar o Eduardo, né? Que ele é um cara profissional, top. Não, isso é exagero, isso é exagero. Ele tá aceitando desafios, então... Mas eu aceito desafios de qualquer um, hein? Não, eu tô treinando pra desafiar o Eduardo, cara. Eu comprei ali, eu tô fazendo os desafios lá, os challengers, cara. Eu vou desafiar o Eduardo e vou ganhar dele, cara. Aí, ó, o pessoal pode ser desafiado também, mas tem que ser desafiado na live. Não, pessoal aí, ó, pessoal aí que tá fazendo os challenges desse jogo aí, tem o challenge que simula aquele do Daigo, né? Isso aí, eu tava conversando com o Eduardo isso daí antes do podcast. É o Evo Moment, é a sua chance de ser o Daigo, né? É sua chance de ser o Daigo, de dar os parries no Ultra da Chun-Li e contra-atacar, matando epicamente, né? Diga-se por passagem que é muito foda, cara, fazer esses parries. Muito difícil de fazer. Eu tava chorando pro Eduardo antes, falei, não, isso aí é muito difícil, cara. Mas então, vale aí, né? Um jogo muito legal. Foi barato esse jogo. Eu lembro que eu tinha uns trocados na PSN e comprei ele. Ah, quem sabe a gente não descobre aí um Lira Umehara, né? Olha aí. Lira Umehara, é. Quem sabe, né? Então, eu vou treinar, cara. Se algum ouvinte aí, se ficou faltando alguma coisa, fala aí, cara. Fala pra gente lá nos comentários lá que jogo que faltou, que... Desminta a minha história do Street Fighter também. Desminta a história do líder do Street Fighter, fala essa história tá escabrosa certo, que ele contou. Fala que só falou merda. Nossa, mentira, cara. Eu fiz uma árdua pesquisa, cara. Videogame mística e de animística também, que eu assisti vários animes, cara, da Capcom. Ó, no podcast passado, por exemplo, nosso amigo Adson Castro, eu falei que de um personagem do Street Fighter Alpha, Karin, eu falei o Karin, é a Karin, né? É a Karin, né? Que é a mina lá, a lutadora. Aquela roupa azul, tipo, babado, ela é, né? Isso. Pô, foi um podcast muito legal, vamos finalizar, né, cara? Dalton. E todo mundo gosta da voz do Dalton, só o Bacurau que não gosta, que fala que a voz do Dalton dá sono. Mas Dalton, finalize nosso podcast mais épico gravado no universo, cara. Street Fighter. Então, cara, Street Fighter é isso aí. Eu vou usar um dizer, inclusive, do Guy na Super Street Fighter, que diz o seguinte, cara. Estar preparado para morrer em batalha não significa se oferecer a morte voluntariamente. Pensem nisso, cara. Ô, louco, hein? Nossa, o Dalton pegou pesado, hein, velho. Muito bom, hein, Dalton. Parabéns, hein, cara. É o primeiro podcast que você finaliza rápido e ligeiro, cara. Bom, falando em rápido e ligeiro e seguindo a mesma linha do Dalton, vou finalizar aí com uma frase do Cold, né? Eu prefiro as minhas lutas fáceis e rápidas. Olha só. Eu vou finalizar com frase de ninguém, cara. Só vou falar que eu vou fazer aquela menção honrosa, aquela do Street Fighter 1, que você é um cara muito forte, mas por aí existem caras mais fortes que você, velho. Enfim, cara, foi um podcast muito épico. Vamos finalizar. Se você chegou até aqui, não desistiu, ouviu até o final... Está acordado ainda? Está acordado, Bacurau. Você vai mandar seu e-mail, cara, para contato@devoradoresdecontroles.com.br. Se você tiver com preguiça de digitar, se você digitar contato@devoradores.com.br, também chega. E se você for um cara das redes sociais, cara totalmente sociável, a gente também, no nosso podcast também é. Então você pode seguir a gente lá no Twitter, que é o @devoradores_. Se você é um cara que também das redes sociais aí, que é do Facebook, a gente também tem lá, tá no Facebook, que é o facebook.com/devoradores. E é isso daí. Se você quiser, é só curtir no site lá, também tem um box pra curtir. Não deixa de fazer seu comentário também no site, nos posts, no que nós temos lá. E é isso aí. Tem algo a dizer, rapazes? É isso aí, um abraço pessoal e roça que sai. Isso aí, valeu. Valeu, um abraço, pessoal, e um abraço e mantenham roçando. Mantenham roçando. Então a mensagem nesse podcast: roce. Roce no seu controle e até a próxima.